pregador Lu, Dinho do gueto. É nós que tá, zona oeste, zona sul. É nós que tá, zona sul, zona oeste. É nós que tá. Firme, firme, forte aqui, estou. Firme, firme, forte, né, guerreiro. Não vai desanimar, não vai desanimar. Itapevi, zona oeste, periferia. Aqui Dinho do gueto, mil anos de correria. Tudo que conquistei foi na moral, na humildade. Quem é meus manos sabe, eu não apoio bandidagem. Não admito, tenho princípios, sou de princípios, você não tá ligado. Então vou te ano passado e vejo meu povo escravizado. Pensando assim, me valorizei, não desandei. Não tô na saia de ninguém, ok? Aqui sabe chegar, sem desandar. Representando a quebrada, sem dar mancada. Levo a vida na raça, com determinação. Atitude, responsa, em prol de nossas crianças e de vários irmãos. Que através do rap, vem resgatando os pivete. Dinho do gueto, a evolução da espécie. Itapevi, zona oeste, fundão. Sempre é estreito, né, Jão? Sou assim, tô ligeiro, tô firmão. Postou no preto como eu, tem que se dar valor. Sem cachaça, sem fume, sem pó. Pois é o seguinte, parceiro, meu instinto é guerreiro. Eu já nasci com o dom de vencer. Mas seja forte, ó, seja humilde. Se você tem sonhos, corra atrás. Acredite, guerreiro de verdade. Jamais desiste, nunca desiste, não, nunca desiste. Firme, firme, forte aqui estou. Firme, firme, forte, né, guerreiro. Não vai desanimar, oh, oh, oh. Não vai desanimar, oh, oh, oh. Firme, firme, forte aqui estou. Firme, firme, forte, né, guerreiro. Não vai desanimar. Chão, se posicione, negou. Pelo amor, não pela dor. Me diz quem que sobrou. Dos manos que desandaram, quantos parceiros ficaram pra trás? Se valorize mais, ouve seus pais, seus ancestrais. Sei que você é capaz de ir bem mais além. De ir bem mais além. Não se deixe levar pela circunstância. Se o coração ainda bate, é porque há esperança. Quem acredita alcança, não desista, deslancha. E assim permaneça de pé. Permaneça de pé. Já construiu, só venceu quem não desistiu. Cê está tão perto, por que se entregar? A tempestade logo vai passar e o sol vai brilhar outra vez. Só depende de você. Pela fé, acredite e não desiste. Se hoje não foi bom, tem o dia seguinte. Levante, alcance as metas que traçou. Jesus veio aqui porque nunca duvidou que um dia você também seria vencedor. Então faça jus, se fortaleça no Senhor. Mostre ao mundo todo que você é capaz de evoluir, de crescer e dar orgulho aos seus pais. De cuidar bem da família e ajudar os demais. Muito mais importante que os pardais e os lírios do campo é o homem honesto que vive do seu próprio trampo, que não perde tempo com os pés de break, que cresce, desenvolve, deixa de ser moleque. Se torne sábio com o peso da idade. Um sonho um dia se tornará realidade. Fique firme no caminho da verdade. Acredite em você.